Tô adorando ter um caso sério, ser o predileto de uma só mulher. Dividir as contas, dividir um teto, hoje eu tô completo como meu bem me quer. E todo dia eu grito pra esse mundo que esse vagabundo enfim se ajeitou. Minha família tá cheia de orgulho porque finalmente me encontrei no amor. E a felicidade bateu na janela, minha rapaziada se amarrou na dela. No samba eu vou com ela, no teco eu vou com ela. Ela fecha comigo, chega junto e também gela. E a felicidade bateu na janela, minha rapaziada se amarrou na dela. Cê bateu sim, rapaz. Sério, ser um predileto de uma só mulher. Dividir as contas, dividir o teto. Hoje eu tô completo como meu bem me quer. E todo dia eu grito pra esse mundo que esse vagabundo enfim se ajeitou. Minha família tá cheia de orgulho porque finalmente me encontrei no amor. E a felicidade bateu na janela, que a felicidade me encontrou. Chega junto e também gela. No samba eu vou com ela, no teco eu vou com ela. Ela fecha comigo, chega junto e também gela. A felicidade bateu na janela, vai, Matheus, e a rapaziada se amarrou na dela. No samba eu vou com ela, no teco eu vou com ela. Ela fecha comigo, chega junto e também gela. Predileto de uma só mulher.